Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aê! Que alegria estar aqui novamente no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Salve, salve, amores, amoras. Vocês que já colam aqui com a gente, vocês já sabem que eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada por alguém do núcleo. Dê um salve aí, gente, dê um salve aí, Nata Neumann. Salve, salve, aqui é a Nata Neumann. Satisfação estar aqui mais uma vez com minhas parceiras da Inquimpa. E para a gente poder falar de assuntos, histórias, antologias tão importantes e necessárias para nossa sociedade. E hoje aqui com a gente também Douglas Aparecido, que é filósofo, artista e provocador cultural, ativista afrocentrado e membro fundador do coletivo Outro Preto, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Dê o seu salve aí, Douglas! Olá, galera. Felizão de estar aqui mais uma vez, participando dessa roda de conversa maravilhosa. Estamos aqui para botar lenha na fogueira. O prazer é todo nosso, amado Douglas. E bora lá botar fogo na fogueira, porque é isso aí. A gente hoje vai falar sobre uma figura, uma personagem espetacular. Roda a vinheta, príncipe. Quem foi Chico Rei? Querido, eu acho que a gente pode, para começar aqui, né, para dar o start aqui na nossa gira, a gente pode dizer, né, historicizar. Quem foi Chico Rei, Francisco Rei, conhecido como Galanga? É com você, amado. Esse personagem é um personagem extremamente importante para a nossa história. E assim, né, é começado nos dados polêmicos. A gente não sabe exatamente se existiu Chico Rei, porque a gente não tem registro histórico que comprove a existência desse indivíduo, vamos dizer assim. Mas a gente tem um registro ficcional, que é a obra do Agripa de Vasconcelos, que é onde a gente tem a referência desse personagem. E aí é onde a gente tem assim, uma informação mais completa, vamos dizer assim, sobre o que foi essa epopeia de chegada do Galanga aqui no Brasil. Interessante, né, que é importante a gente pensar, é o seguinte. A história de Minas Gerais, ela é uma história pautada, né, o começo dela na questão da mineração. E foram muitos os povos africanos trazidos para cá, né, muitos africanos trazidos para cá. E como a gente vem desenvolvendo uma pesquisa que a gente fala o tempo todo, sobre esse conhecimento da mineração, o que a gente entende é que seria impossível a gente ter apenas um Chico Rei, mas a maneira como a história foi construída, ela aponta para um único personagem. E aí o fato da gente não ter registro histórico sobre ele, isso deixa a gente aqui com uma pulga atrás da orelha. No entanto, a gente tem uma coisa que é extremamente poderosa e que diz sobre ele, né, que é o reinado, a festa do Congá, que acontece todo mês de janeiro, né, as primeiras semanas de janeiro, onde reúne guardas de Congo, de Minas Gerais inteira aqui na cidade. E todos eles vêm aqui para fazer reverência a esse rei. Então a pergunta, eu acho que ela não vai ser respondida. Na verdade, vai vir muitas provocações. Quem é esse Chico Rei, né? Nossa, Douglas, meu, já começamos mesmo botando fogo no parquinho, hein? Maravilhoso, né? Mas assim, o que eu acho muito encantador, que é o que você tá trazendo aqui, né? É que a gente não tem os registros escritos, né? Mas a gente tem os registros vividos, que é o que tá trazendo aí a Congada, né? E aí eu gostaria que a gente então pudesse colocar, né, esses vários Chico Reis, né? Como você também colocou. Porque, assim, sinceramente, eu não duvido que tenha existido o Chico Rei, sabe? Apesar de todo esse processo histórico do Brasil, da mineração, é possível também que houve vários Chicos Reis, né? Porque a gente vê toda aí uma tecnologia da mineração, né? Ciência, né? Da extração do ouro, né? Do lidar com minério. Enfim, eu não duvido. Porém, todavia, entretanto, quando a gente vê a história vivida, a história narrada na oralidade do corpo, enfim, aí eu gostaria que você falasse a respeito disso. Dessa história desse Chico Rei vivida no corpo, trazida pelo Congado. Eu acho também que a gente pode ver aí, porque são várias maneiras de se relatar, de se contar a história, são várias formas de perspectivas e de narrativas, sendo que a Congada é uma delas. E aí, o que que você, nessa sua vivência, acredita? Foram vários? Foi um? Enfim, eu acho que a gente pode brincar por aí. Então, eu acho que foram vários, mas é fundamental falar de um. E aí eu acho que falar desse um enquanto representação mesmo desses vários, vamos dizer assim. Que é esse personagem que dá essa origem ao Congado, que é o mesmo também, que faz referência à igreja de Santa Efigênia, né? Que é uma igreja que a gente tem aqui, que ela é muito sincrética, né? A gente entra dentro da estrutura, acha que está dentro de uma igreja católica, mas aí quando a gente vai vendo as estruturas, a gente vai vendo ali uma série de símbolos africanos escondidos no meio das malhas barrocas de entalhes, né? Então, assim, na minha visão, o Chico Rei, né, enquanto essa representação, ele é uma figura extremamente importante. Por quê? Porque ele vem dizer exatamente sobre essa questão da inteligência que a gente tanto busca aqui nessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? Então ele fala de uma liderança, um rei, né, que vem do Congo, e ele chega aqui na cidade enquanto escravizado, ele e seu filho, e após ele ter sido comprado por um dono de mina, né, que era um desafeto da coroa portuguesa, estava com muitas dívidas porque não estava conseguindo pagar o quinto, né, para a coroa, ele fez um acordo com o Chico Rei, o Galanga, né, de que se ele conseguisse fazer com que as estruturas de mineração dele se tornassem rentáveis, que a partir dali, de imediato, ele daria para ele a alforria. Ele conseguiu a alforria, né, exatamente fazendo a mina voltar a ser produtiva. E num dado momento, ele começa a perceber que haviam veios ocultos ali naquela estrutura. Os veios que haviam sido encontrados inicialmente se esgotaram. E aí, o Chico Reis se propõe comprar essa estrutura. O seu proprietário, no primeiro momento, que a partir daí havia já virado meio que seu parceiro, se dispõe a vender essa mina pro Chico Rei. E a partir daí, ele já sabendo, já conhecendo como que estava ali a disposição dos veios auríferos, ele explora esses veios e a partir daí ele inicia um processo de libertação dos integrantes de sua nação que havia sido escravizados junto com ele. E a referência que se tem é que a Congada, né, essa festa que acontece aqui em todo mês de janeiro, ela é uma forma de reverenciar por aquele que libertou. Falando sobre essas coisas não escritas, mas que estão aqui, né? Quando a gente olha para a igreja de Santa Efigênia, em cima do altar-mor, tem um Papa negro, né? Uma figura com paramentos de Papa, né? E aí ele é um Papa negro, né? Então há quem diga que aquele personagem que está ali é uma representação do Chico Rei. Então, assim, a gente tem uma série de elementos, como eu estou bem apontando, mas a gente não tem essa coisa do documento histórico, que é uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, como a gente já havia dito. Para finalizar, eu vou deixar aí uma pergunta, né? Tipo, imagine só, a gente teve uma multidão de africanos que vieram para Minas Gerais. Por que só a gente teria Chico Rei e Chica da Silva como referência desses africanos? Eita, gosta assim, hein? Gosta de convidado que manda bulimento. tem que ser assim, né? Mas é uma história muito instigante e eu acho que tem que ser passado um pente fino aí. Maravilhoso, Douglas, é isso mesmo. É isso mesmo, o terreiro de discussões e bulimentos é nesse lugar, é pra bulir mesmo, é pra bulir. É pra bulir quem participa, é pra bulir quem tá colando aqui com a gente. E assim, todas as vezes quando eu fico bulida, né, porque são personagens que mexem muito com a gente, principalmente corpos afrodiaspóricos, né? E aí eu fico sempre nessa coisa de uma história que ela é vivida também num corpo, né? Ela é uma história que ela não é contada somente nesse lugar também da escrita, né? Mas ela também é contada de uma forma oral e registrada também num corpo. Eu acho que Galanga Rey, ele, Chica da Silva, Inzinga, Dandara, Acotirene, Zumbi, é porque eu acho que eles foram pessoas que, de alguma maneira, trouxeram um reviver da história, um recontar, um reafirmar uma vitória, uma certeza de que a vida é como se fosse aquilo que o Nego Bispo coloca, começo, meio e começo. Todas as vezes quando tem essa festa de novo, é como se de fato, né, viesse uma reafirmação, um reviver de algo num campo de que a batalha ela não é só aqui. Sim, exatamente. E assim, sabe, acho que a gente está num momento que é o momento da gente passar um pente fino, né, nessas histórias. Que para pensar o Brasil daqui para frente, a gente tem que ter um entendimento desses momentos chaves, né? A batalha, ela não é só aqui, nesse visível, mas ela é também no campo do invisível, no campo da ancestralidade, no campo que transcende. Então, para mim, essas figuras como Galanga Rey, como a Izinga, né? A própria Rainha Ginga, que também é coroada nas nossas festas, né? Quimpavita, Dandara, enfim. Não está só nesse campo do corpo físico, mas está num campo de um corpo, de um fundamento, de uma reconexão, ou de um fundamento de assentamento da vida, de assentamento de vitória, de assentamento de ontologia. Eu vou por aí, sei lá, vai lá, vai lá, vai lá, Nata Neuma. Pedir licença aqui para entrar na roda, para os comentários, né? Eu acho que tem várias, várias provocações, bulimentos, né? Saio aqui provocadíssima já. Tem alguns pontos que eu queria voltar, assim, né? Uma é como que é muito louco, né? Essas questões da branquitude, que faz o apagamento histórico, né? Enfim, muito louco, né? E eu adoro, assim, ficar ouvindo esses lugares de história onde a gente reconta numa outra perspectiva, numa outra cosmologia cheia de fundamentos, que traz outras verdades, né? E aí essa história do Chico Reis eu acho fantástica, né? Que é o que a Jess colocou aqui, né? Quantos fundamentos tem. Me veio até uma frase que, pensando na Niquimpa também, né? Que a gente fez na festa de inauguração, né? O que é a do Beto Sem Braço, né? O que espanta a miséria é a festa, né? E aí quantas festas a gente faz pra recontar essa história e afirmar essa história que não estão nos papéis, mas que tá no corpo, que tá nas narrativas, né? Enfim, quando eu fico pensando nessa questão, né, quanto que tá ligado à espiritualidade também, né, queria poder falar disso, né, quanto que, perguntar, né, como que é visto nessa coisa de estar tudo junto, né, esses processos de rito, de vida, né, de continuidade de vida, então acho que tem muita coisa. E a questão do congado, né, quanto fundamento tem, né, porque ele é feito todo ano, né, existe uma trajetória que é contada, né, a gente também tem outras podcasts que falam sobre congado, enfim, e então eu fico meio, estou aqui, né, bem bonito. Nada que não pudesse comentar um pouco sobre esses fundamentos mesmo, né? Porque é isso, né? Quantas famílias foram arrancadas do seu território, né? Essa maafa causada pelo povo branco. Então, é muito doloroso também, né? Pensar, né, nessa separação de famílias, mas o quanto que também a ancestralidade, ela faz formas de sobreviver, resistir e continuar gerando vida, no caso, na perspectiva afrodiaspórica, né? Então, eu fico pensando muito nesses antagonismo, né? De que histórias a gente tá falando, né? Porque quando a gente trata da branquitude, a gente só pode falar de uma perspectiva racista, né? E a pergunta que eu sempre me vem, assim, pras pessoas brancas é quantas mortes a gente carrega e que mortes a gente tá falando, né? E pras pessoas pretas, como que é um outro lugar, né? Que, enfim, então são antagonismo e até um pouco tudo que a gente fala, às vezes, é muito descuidadoso, né? Vindo de uma perspectiva branca. Mas, assim, é isso. Tô encantada aqui, escutando esse Chico Rey. E uma coisa que eu queria fazer uma outra provocação é, quando eu coloco lá Galanga, vem o nome de uma planta, né, de uma, como se fosse gengibre, né, então se a gente for também, ainda pensando numa perspectiva de oralidade, o quanto que a gente não consegue encontrar essas histórias tão fácil, né, quanto que os algoritmos ainda não nos permite, a internet não nos permite a gente resgatar essas oralidades, né, que é isso, queria falar demais já. Quero saber de vocês, assim, o que vocês pensam sobre todas essas questões. Aí, só pra fazer um adendo aqui rápido. Quando eu falei processo de mortes, também pensando nisso, né? Porque às vezes muito vem esse lugar cultural, né? Da branquitude, que a gente gera morte, né? E não geramos vida, né? Então, só pra fazer uma provocação também. Eita, que os bulimentos hoje tão que tão, hein? Tão que tão, tá não? Então, daqui a pouco a gente volta, amores e amoras. Diáspora. Thank you. Ogunhê, Ogunhê, Patacuri, Ogun. Ogun Ajaká, guerreiro de Oió, Xangô Xamá, pra capoeira, na terra, no mundo de Oduduá, irmãos, pra guerrear. Vai. Encantado da metalurgia, domina o fogo, inventor das máquinas. E toda a tecnologia reina pelas vias, vias e ruas, protegendo toda a cidade. Pra seguir com calma pelo caminho da prosperidade, São Jorge guerreiro que vence a demanda, trabalha a terra pra vencer o ócio. Cunha cavaleiro que vende Aruanda, Onirê, o primeiro rei Capadócio, mensageiro de Oxalá, criação de Olorum, o filho mais velho de Oduduá, o primeiro orixá a descer do Orum. Da noite, teu azul é o mais bonito. Irmão de Xangô, Xóssi, Oxum, Eleguá, querido. Junto a Gaspar, minha cota é cantar, exaltar a ti. Entenda que a minha oferenda é em rimas melhores que Verdi. E do Haiti, Ogum, Aiuá, Orixá, Vidio, Duduá. Regente de fé, em Cuba cita, remete lembrar, Costa de Guiné, vem pra guerrear. Espada, facão, tabaco, lança na mão. É fogo, é ferro, é caça, é guerra, descendo do Orum. É dono de todo caminho, anda, vencedor da demanda. Manda suco, Paulo, que está no alto, é o vermelho da Umbanda. Banda, cambada, traz-nos ao foge. Santinho, foto São Jorge, cor de seu Jorge, traço um negócio do tempo da pedra ao tempo do androide, vai. Jorge Boa, feito um tesouro, mais forte que um touro e sabe lutar. Ogum orixá da guerra, chorou quem tem o poder da navalha. Dono de dois facões mexer, não foge a batalha mesmo. Não tem medo de nada jacá, não tem medo da morte. Criou as ferramentas e os instrumentos de corte. Usa fogo pra se cobrir, Onirê queima feito brasa. Se vestiu de sangue, se purificou com a água da casa. Usa fogo pra se cobrir, Onirê queima feito brasa. Se vestiu de sangue, se purificou com a água da casa. Ogum furioso, quando usa alguma ferramenta, joga pra cima o facão, navalha na ponta do pé. Quero ver quem enfrenta. Ogum determinado, Ogum obstinado, Ogum Onirê, a coroa, o rei coroado. Ogum corajoso, quero ver quem confronta. Ponta com faca de ponta, guerreiro de lança, não se curva, é uma afronta. Ogum majestoso, Ogum glorioso, Ogum Onirê, o conquistador, o rei poderoso. Ouvimos Guerreiro de Aruanda, música que integra o CD do projeto Rap Psicodélico de 2014. O clipe da música foi lançado em 2015. Na voz está Gaspar, do Zé África Brasil e o Emicida. Olha, dispensa apresentações, basta vocês escutar mais ainda desse LP que é espetacular! Olá, aqui quem fala é Caroline Ferreira, sou da Bahia, de Salvador. Eu adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura, encontros e redes. Não perco nenhum dia. Diáspora. Oi, hoje aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos com Douglas Aparecido. Demais, tá demais. Nata Neuma finalizou, né, o bloco anterior fazendo aí uma provocação, né, colocando aí nos campos aí, né, da branquitude, das invisibilidades, enfim. E aí eu vou passar aqui pro nosso espetacular convidado de hoje para ele poder mandar aqui, né, nas nossas considerações finais, tudo o que ele pensa, quer lançar aqui no terreiro a partir dessas provocações e das colocações de Nata Neuma. Vai lá, Douglas, querido. Primeiro eu quero dizer que, assim, eu ouvi vocês, né, e essa sua empolgação, assim, ó, deixa a gente com o astral lá no alto. Eu queria falar um pouco sobre o Bembe, porque, né, já que passamos aí pela questão da branquitude, sobre a questão de vida e morte, né, ele é que traz o conceito de necropolítica, e aí o antídoto da necropolítica é exatamente isso que está acontecendo aqui agora, nesse momento, né, que é a gente fazer os bolimentos, levantar debate, abrir visão, né, porque a gente precisa acessar uma história que até então ela é oculta pra gente. À medida que a gente vai fazendo isso, vai rolando uma transformação. Aí vai a citação. Foi em grande parte para celebrar as núpcias entre a semente e a vida que os africanos antigos inventaram a fala e a linguagem. Objetos e técnicas, cerimônias e rituais, obras de arte e até instituições sociais e políticas. A semente produz vida num ambiente frágil e hostil no seio da qual a humanidade encontra trabalho e descanso, mas que ela também deve proteger. Este ambiente tinha regularmente necessidade de ser restaurado. A maior parte dos saberes vernaculares servia apenas para este labor interminável de restauração. Era do conhecimento geral que a natureza constituía uma força em si. Era impossível moldá-la, transformá-la ou dominá-la se não tivesse em sintonia com ela. Então, eu quis ler esse pedaço porque eu acho que ele resume bem tudo isso que a gente conversou e que é a figura do Chico Rei, né? E todas essas figuras aí que foram citadas ao longo do nosso papo, que elas trazem pra gente, né? A gente entender essa força ancestral que vem aí, né, junto com a diáspora, e essa relação com a natureza, né? Quando a gente pensa nos orixás, quando a gente pensa que o tempo todo esse cuidado com a natureza, com nosso planeta, ele teve presente, sim. E aí, canalizando tudo isso nessa figura que a gente está reverenciando aqui hoje, acredito que a gente precisa, né, acho que é chover no molhado falar isso, mas a gente está no momento que é necessário a gente reafirmar o óbvio o tempo todo, né? A gente precisa entender a importância de todos os povos no processo de construção desse país. E o Chico Rei, ele demonstra, né, essa questão da inteligência. Vejo ele como uma liderança empreendedora, vamos dizer assim, né? Ou uma liderança libertadora. Interessante é que é uma representação que tem diversos encaixes. E o propósito desses encaixes é exatamente falar sobre essa potência, né? Sobre essa possibilidade que esse corpo negro, ele traz de múltiplas formas de interpretação. E a quebra com essa visão hegemônica de que todo africano trazido para o Brasil, ele era escravo, né? E que o escravo estava aqui para ser dominado e ser submetido a mando, né? Então acho que essa história, ela nos conta uma história diferente. E eu acho, como foi aí esse processo inteiro aqui, que tem tudo a ver com esse processo. Programa. Agradeço demais aí pelo convite e tô à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Nossa, Douglas, meu, que prazer te ter aqui, que demais esse programa. E é isso, querido, quando você coloca desse lugar, né, dessa empolgação que nos coloca pra cima, né, eu escutei há pouco tempo do Tiganá Santana, né, um outro crush nosso, né, porque você também já se tornou nosso crush, né, não sei se você sabe, mas você também já é o nosso crush. A gente costuma chamar de crush aqui as pessoas na qual a gente admira muito e na qual a gente tem o prazer de ouvir e, enfim, respeitar. Então você também já é o nosso crush. E eu estava escutando, né, do mestre Tiganá Santana, que a nossa alegria, ela não está só nesse campo que o colonialismo coloca, né, que é uma coisa fugaz, ela não está nesse campo. A alegria para os corpos afrodiaspóricos, né, afrodiaspóricas, está no lugar de preservação e de pacto com a vida, de gratidão pelos que vieram antes. Então, meu, gratidão, Galanga Rei, por ser tão potente a ponto dessa história chegar até nós. Gratidão a todos os que vieram antes. Gratidão, Douglas, por você estar aqui, compartilhar do seu tempo, da sua sabedoria, das suas sabenças, enfim, gratidão profunda. Fiquei aqui emocionado e muito feliz de ouvir isso aí, viu? Tamo junto demais, eu também tô me sentindo em casa aqui. Ai, que programa hoje, hein? Tô adorando, tô muito empolgada aqui, muito feliz. Agradeço já, Douglas, pela todas as provocações, por todas as falas, por toda a antologia que você trouxe, né? É um prazer imenso estar aqui, né, com vocês. E como a Jéssica já colocou, né, agora você já é o nosso crush aqui. E fazendo já as considerações aqui finais, né, espero muito, assim, que as pessoas possam se inspirar, né, na história do Chico Rei, né? Que possam existir muitos reis, rainhas, negros, né, se autoafirmando na nossa contemporaneidade, né, que a gente possa alimentar a criança nossa interna, olhar com comprometimento, com responsabilidade, com quem participa e constrói essa historicidade de transformação, né, que, enfim, possamos inspirar outras crianças e continuar gerando vida, né, espantando as misérias das histórias, as misérias que foram causadas tantas dores durante tanto tempo e que agora a gente possa gerar cada vez mais vida, né? Continuar muitas histórias, muitas coisas que já ocorreram, né? Muitos momentos aí. A gente possa afirmar, né? E continuar, né? Esses legados e pra branquitude que possa sempre estar se revendo, né? Pra poder seguir em confluência. Enfim, agradeço mesmo, assim, imensamente por estar aqui hoje, né? Por estar com vocês. Nossa, galera, não tem nem o que dizer, assim, fiquei emocionado aqui com tudo isso. Mais uma vez agradeço o convite. Tingará Santana é um cara que eu ouço muito, assim, não conheço pessoalmente e tal, mas ele tá sempre presente. Legal tu citar ele. Fiquei mega feliz aqui de saber que agora eu sou crush aí do bonde também. Fiquei sabendo que vocês também são minhas crushes, a partir dessa experiência aí. Quem quiser me encontrar, né, tô no Facebook, no Insta, no Face como Douglas Aparecido e no Insta como Barroco Afrofuturista. O Barroco Afrofuturista é como eu denomino a forma como eu desenvolvo os trabalhos em artes plásticas. Então, entrando em contato aí, vocês vão estar conhecendo um pouco mais do meu trabalho também. Tamo junto, o que precisar é só gritar. Muito axé no coração. E por hoje é só, amores e amoras. Até daqui a pouco. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.